Começa agora o Quadrincast. Bartek! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa Quadrincast! Semaninha agitada, hein? Semana agitada, fizeram bastante coisa no feriadão. Semana agitada nas redes sociais, é claro. É óbvio que vocês não fizeram nada no feriadão, né? Vocês ficaram em casa. Tô sabendo, nerd querético em casa. Nós, por exemplo, da Quadrinho, ficamos em casa jogando Game of Thrones, não é? Aí. Pra quem não sabe, foi divulgado um spoiler bem importante do segundo episódio da temporada atual de Game of Thrones. Que quem viu sabe o que é, quem não viu talvez saiba, talvez não saiba, porque afinal de contas o spoiler circulou por aí. A gente achou que seria interessante falar afinal sobre eles. Amados por poucos e odiados por quase todo mundo, os spoilers. Que aí com o advento da internet fazem o pesadelo dos nerds. Principalmente os nerds que nem você que me ouvindo, que baixa as coisas pra ver depois, né? Em vez de assistir na TV como deveria ser. Meu nome é Vitor Azambuja e Darth Vader é o pai do Luke. Aqui é o Luiz Pelavello e um dia eu ainda abri uma seguradora com um plano anti-spoiler. Aqui é a Nikita e os meus spoilers são sempre sem querer. Aqui é o Voltão e até o final do programa alguém estará bêbado. É, isso é tão spoiler quanto dizer que alguém morre em Game of Thrones, né? Vamos falar a verdade. É, um personagem muito querido de Game of Thrones morre. Ah. Qual deles? Se é um personagem querido de Game of Thrones, vai morrer, essa é a regra. É, inclusive, em breve teremos o gerador de mortes aleatórias do Game of Thrones, né? Você põe aí e ele diz, fulano de tal vai morrer no episódio. Ó, na verdade, spoiler do final de Game of Thrones que ainda não foi escrito, hein? Os zumbis vão invadir a Westeros e vão matar todo mundo. Então todo mundo que você tá lendo, assistindo, que tá comendo, todo mundo vai morrer. E aí, gente, primeiro, antes de mais nada, calma, muita calma, eu prefiro que você fique perfeitamente calmo. Eu gostaria de dizer que apesar de esse ser um podcast sobre spoilers, nós não pretendemos dar spoilers pra você. Mentira, eu vou soltar spoiler pra caralho. Tá, spoiler, vai haver alguns spoilers, mas não é spoiler... Spoiler. É, mas não é de nada atual, tá? É coisa assim de alguns anos pra trás, então assim, ó... Cientista. A Nikita incorporou o papel do spoiler, né? Ela faz terrorismo, cara. Spoiler é o terrorismo virtual. Ouvinte, é por sua conta e risco. Acabou de perder metade do público agora, mas tá ok. Então fica tranquilo. Por que nós estamos falando de spoilers essa semana? Porque este caso de Game of Thrones, do segundo episódio, um spoiler muito importante, não é um caso isolado. O que aconteceu? Acontece um fato lá no final do episódio e a própria HBO, né, a própria emissora, logo depois que transmitiu o episódio no ar, já colocou nas redes sociais, na página do Facebook, no site, sei lá onde, a cena, né, mostrando pra quem não viu o episódio ao vivo, por assim dizer, na TV, já sabia o que acontecia. Isso, na verdade, outros sites já falaram sobre isso, né, o Ligado em Série fez uma matéria até sobre isso. É, algumas emissoras de TV estão usando os spoilers como uma forma de combater a pirataria, né? Se você não viu o episódio na TV, não adianta esperar baixar pra ver depois, porque eles já colocam, já divulgam nas redes sociais o fato importante lá do episódio. Então é uma maneira de forçar as pessoas a tentar acompanhar no ritmo da TV e não no ritmo da internet, né? Que é o que a gente acabou se acostumando a fazer. Vocês já ouviram falar nisso? Já sabem de algum Sim. outro caso? Sim, e pra mim não funciona, porque nesse caso específico eu não sigo a HBO, então eu não vi a cena onde o nosso personagem vai acontecer aquilo que aconteceu com ele. É, mas aí acaba criando um burburinho, né? O pessoal retuita, o pessoal comenta, acaba meio que banalizando o spoiler, né? Afinal de contas, se a emissora disse o que acontece, qual é o problema de você sair dizendo pra todos os seus amigos que acontece, como por exemplo no WhatsApp de manhã cedo, né, Facas? É, cara, se você faz isso na intenção de dar spoiler... Lógico que, assim, a emissora, ela tá tentando se precaver, né? Só que, pô, o pessoal que recebe o spoiler, se fica puto, porra, vai passar adiante. Errado, porra. Eu Sim. acho que o fã que, se ele realmente quiser, ele consegue evitar não na totalidade, mas pelo menos a grande parte dos spoilers que soltam na internet. Eu, quando assistia Lost, eu evitava o máximo de spoiler. Claro que uma hora ou outra alguém apareceu, ou chegava algum amigo filho da puta e falava: ah, fulano fez tal coisa, o Loki tá morto. Ah, meu Deus, sabe? Mas... assim, primeiro spoiler, todo mundo bate palma. Eu evitava ler qualquer notícia que saía sobre Lost, evitava os sites, tudo, exatamente pra não ter um spoiler, pra não estragar a surpresa do negócio. Agora, assim, pô, o cara vai, sabe que tá acontecendo isso, vai lá ficar seguindo a rede social da emissora que solta o episódio. Ah, tem mais que levar spoiler na cara mesmo, se fuder. Tava viajando durante o último episódio de Walking Dead. Porra, eu saí do Facebook no domingo, quando foi na segunda-feira eu consegui ver logo de manhã cedo. Não acessei a internet, até Facebook, Twitter, qualquer coisa, não acessei. Mesma coisa foi com Game of Thrones. Esse último episódio agora de Game of Thrones, o terceiro, saiu no domingo, eu só consegui ver quarta-feira. Pô, quer dizer que depois de 48 horas já tá liberado spoiler, então. Na terça-feira. É, antigamente a regra era 6 meses, né? Mas hoje em dia a internet é cada vez mais rápida, daqui a pouco é 5 minutos. É, pelas emissoras é, né? Acabou o episódio, tá liberado spoiler. Pois é. Tá, mas vamos começar do começo, porque spoiler é uma coisa lá do fim, né? Mas vamos começar do começo. O que, que é spoiler? A maioria já deve saber, mas o nosso oráculo virtual, spoiler, ele é uma pessoa de verdade. Luiz Gravelo vai explicar pra nós de onde vem o termo spoiler. Então, na verdade, spoiler, né, vem do inglês, né, do verbo to spoil, né, que significa o quê? Significa você tirar valor, você arruinar alguma coisa, né? Então, há muitos anos atrás, os jornais, quando eu falava de vazamento de informações, principalmente nessa questão do entretenimento, de cinema, TV, eles usavam esse termo de spoiler, né, de alguma coisa que estragava a emoção de assistir aquilo, né, de vivenciar aquilo. Então, esse ficou o termo conhecido assim como spoiler, né? A questão de você ser um filho da puta que estraga o prazer dos outros, você é um spoiler. Então, por que a spoiler da DC Comics foi traduzida como salteadora? Ahá! Porque você sabe que os tradutores aqui do Brasil não são exatamente muito fiéis quando precisa, né? É, pra quem não sabe, o Walter tá falando da Stephanie Brown, né? Que foi até a Robin uma época ainda. Isso. E essa semana voltou o universo da DC Novo 52. Mas ninguém liga pros Novo 52, e isso foi um spoiler também. Mais um que vai ficar de castigo no cantinho. Mas tem uma explicação disso, porque na verdade, spoil, como você diminui, você arruina, você também é usado muito na questão de quando os bárbaros saqueiam um lugar. Também em inglês é to spoil, né? Então, na verdade, a salteadora seria uma guerreira que iria lá e roubaria as coisas, né? Saqueadora. É, por aí, saqueadora, salteadora. É, tem uma palavra em português que já lembra mais esse significado, que é espólio, né? Os espólios da guerra. Sim, também. Tudo pelo XP. Tudo pelo pra quem joga RPG, né? Ou pelo loot, né? Como fala hoje em dia. Eu, hein? Não sei, estão falando outra língua, já é um nicho do nicho nerd aqui, cara. Vai fingir que nunca jogou um RPGzinho, maroto. Não, eu jogava livro game porque eu era Forever Alone. Era? Então, voltando pro assunto anterior, que a gente já começou pelo meio já, porque afinal, todo bom spoiler não é do começo, né, mas pro meio. Vocês acham que hoje em dia, na verdade, a gente tá mais sujeito a spoilers por causa das redes sociais, e principalmente redes sociais mais rápidas, assim, que nem o Twitter, porque às vezes você tá lá, tranquilão, no banheiro, tá lá navegando pela timeline no Twitter, e em 140 caracteres vem um clandestino lá e um spoiler na cara lá, você nem tava esperando. Não, pô, com certeza. As informações na internet são muito rápidas. E tem sempre aquele babaca que acha engraçadinho soltar spoilers, porra. É, eu acho que principalmente no caso da internet, quando é papo entre pessoas assim, que nem o Walter falou que um amigo dele de vez em quando chegava para comentar o episódio de Lost, ele não tinha visto, até tudo bem, você até entende que no bate-papo às vezes a pessoa não tá lá conversando e solta alguma coisa, né, não fala. É, o legal é que quando é pessoalmente, você pode socar a pessoa que soltou o spoiler, né? Tem uma resposta à altura aí que é dar um soco na fuça de quem fez isso. Mas pela internet, é aquela coisa, você tem que tirar um tempinho pra ir lá pelo menos digitar, né? Então, eu acho que na internet, soltar um spoiler na internet é uma coisa muito mais consciente, né? Então, muito mais, assim, babaca, né? Lógico. Com certeza. Às vezes é aquela coisa, às vezes a gente tá conversando aqui do do que viu do filme do Capitão América, pô, de repente alguém entra na conversa que não viu, a gente vai acabar falando. Eu acho que também tem muito da emoção do momento, né? A pessoa, dependendo, tá lá esperando muito tempo pra ver aquele filme ou o final da série que ficou lá durante quantas, não sei quantas temporadas, o cara vai chegar e muitas vezes pode até falar não por mal, né? E acaba falando que tá, como eu falo, porra, eu preciso falar com alguém, preciso comentar, vai lá e solta sem querer. Tava conversando com o Laurentino e eu tava empolgada que eu tinha acabado de ler o Authority. Aí eu tava conversando, e ele, só que o Laurentino, ele tem uma porra de um toque que ele compra todos os volumes e ele só lê depois que acaba. Acho normal pra caramba isso aí. Sabe o que o Laurentino tem mais? Sabe o que o Laurentino tem mais? Tem mais é que se fuder. Pô, aí eu falei o que acontecia no final do primeiro volume deles. Porra, mas. O Apolo e a meia-noite se beijavam. Não, outro spoiler, todo mundo bate palma. Não, eu falei que a Jenny morre. Mais um spoiler. Mas... todo mundo bate palma. Ah, mas isso aí é velho, porra. Fala sério. Tem outra coisa também que eu acho que, na verdade, a internet mudou a nossa forma de assistir, né? Até de ler, hoje em dia, com os quadrinhos digitais, né? De ler as coisas. É, antigamente era aquilo, passou na TV ontem, entendeu? Não vai reprisar tão cedo. Sim. Então, quem viu na TV ontem, viu. Quem não viu, não vai ver. Aí teria que perguntar mesmo pro amigo o que acontecia, o que não acontecia. Mas hoje em dia as pessoas têm seu próprio tempo pra assistir séries, filmes, etc, né? Não só pelos downloads pirata, que, vamos ser sinceros, né, são uma realidade. A própria Game of Thrones... Mas ninguém aqui faz. É, ninguém aqui faz. A própria Game of Thrones é campeã de downloads ilegais desde que estreou, né, 4 anos atrás. E eu acho que isso é o que tá tornando o spoiler um pouco mais incômodo. Porque, por um lado, é muito conveniente, é muito legal você poder, por exemplo, esperar que acabe uma série inteira, ou pelo menos uma temporada inteira, e assistir tudo numa sentada só. Só que, claro, nesse meio tempo, as pessoas que estão assistindo, elas estão lá comentando, trocando informação. Daqui a pouco, sempre tem aqueles dois que usam o Twitter como se fosse chat, né? Aí ficam conversando lá entre eles sobre alguma coisa que aconteceu. Você tá lá inocentemente lendo, né? Então, eu acho que também essa forma da gente consumir esse conteúdo, mas no nosso próprio ritmo, que acaba nos deixando mais suscetíveis à questão do spoiler, sim, né? É, e a própria a rede social e o uso das redes sociais para discutir episódios de séries, de filmes, essa coisa, ela mudou a dinâmica. Pô, Lost é uma série que ela... bebeu muito dos comentários que os fãs faziam no Twitter, né? Ele se aproveitou muito do que saía no Twitter pra mudar ideia de personagens e tudo mais. O próprio Ben, que era pra ser só um personagem que apareceu na segunda temporada e era pra ser só um cara que apareceu lá, ele acabou se tornando o chefe dos outros, porque o pessoal foi curtindo tanto ele, foi comentando tanto nas redes sociais, que os criadores do Lost viram, pô, tá uma oportunidade aí pra gente utilizar melhor esse personagem. Né? O que prova que eles não tinham ideia de como acabar a história desde o começo, né? Mas já era Twitter isso? Não era Orkut, não? Acho que era Orkut. Twitter. Não, já era Twitter, sim. É, já tinha Twitter. Não tinha Twitter nessa época, não. Não vem fingir que tu é novinha. Não, tinha o Twitter, tinha o site, tinha... É porque o Twitter, eu demorei pra entrar, que eu achava o Twitter muito chato. Aí eu ficava no Orkut jogando a fazendinha. E essa tática que a Nikita utilizou aí pra ficar longe dos spoilers enquanto ela não assistia por longas 48 horas os episódios de Game of Thrones, vocês acham que isso é viável? A longo prazo, a gente consegue evitar... Eu fiz isso com Lost. Não, mas Lost ainda não tava uma coisa tão assim... Mas hoje é mais difícil isso. Eu fiz isso com How I Met Your Mother, que era outro seriado que eu tava querendo evitar. É, assim que eu levantei, eu já corri pra pegar a legenda pra poder assistir o episódio e não ler nada também. Daí poder ler depois com calma o que foi falado. Então, assim, eu acho que dá spoiler, pra fazer. Spoiler, o Valtão acabou de admitir que ele baixou ilegalmente How I Met Your Mother. Apesar de ter afirmado 5 minutos atrás que ninguém aqui fazia. Mas, o Walter, isso é difícil. Porque, tipo, eu quando fiquei sem assistir o último episódio de Walking Dead, o primeiro episódio de coisa... Não, foi uma noite. O negócio passou 10 horas da noite no domingo, quando foi 9 horas da manhã na segunda, eu já tava vendo. Entendeu? O problema, na verdade, é quando você fica um pouco mais de tempo. Porque hoje em dia, quem não tá acessando 24 horas a porra do iPhone, do smartphone, de um celular... acessa. E o pior de tudo é às vezes não é nem o spoiler. Porque às vezes a pessoa solta o spoiler num horário que você tá dormindo. Quando você acorda de manhã, tem tantos comentários que você vê. Tá lá no início da sua timeline, no seu Facebook, tá todo mundo comentando porque o fulano soltou o spoiler. Aí é tanto comentário que você acaba vendo. É uma merda isso. Mas é isso que eu falei já, mas no início, eu acho que, na minha opinião, tá? E eu tenho conseguido fazer isso. O fã de verdade que não quer, ele consegue. Você ficou ok, 48 horas. Eu, na época que tava terminando de escrever minha dissertação do mestrado, que durou alguns anos. É. Muitos anos. Mas eu simplesmente deixava. A única coisa que eu deixava ligada no meu computador era a porra do Word e o meu e-mail. Só o Facebook, Twitter, tava tudo fechado. Porque eu tinha muitas séries que eu queria ver. Eu deixava lá os episódios guardados para eu ver depois. E então eu não ia ficar vendo nenhuma notícia relacionada com isso. Deixei lá quietinho. Quando eu ia lá, via e depois eu procurava a notícia. Mas esse raciocínio é igual culpar a vítima por estupro, né? Uhum. Agora quer dizer que o cara tá nas redes sociais e ele merece levar spoiler porque isso é uma coisa que todo mundo faz. Não, aí que tá. Eu acho que ele não é que ele merece. Mas se ele quiser, ele consegue evitar. Claro, se eu quiser ficar em casa, eu consigo não ser assaltado também, não quer dizer. Não. Mas não, Vitor, olha só, eu, por exemplo, eu sigo vários perfis de The Walking Dead no Twitter. Quando eu atualizava o meu Twitter, porra, eu via lá falando alguma coisa de Walking Dead, eu passava direto, pô, eu não paro, eu não paro pra ler. Não vou parar pra ler, exatamente. E dependendo do programa que você usa pra ler tweet, essas coisas assim, você tem como criar filtros também. Pronto, vai lá e cria um filtro. Também tem isso. Pronto. Então assim, a pessoa que realmente quer, ela consegue evitar. Agora, é claro que um ou outro. Não é fácil. Pode ser que um ou outro acabe lendo um spoiler sem querer, né? mas não é porque ele foi lá e deixou. Agora, o cara que fica lá, que nem a Nikita, que segue um monte de negócio do Walking Dead, e se ela pegar e, vou deixar aberto, óbvio que ela vai tomar spoiler. Ela vai ter que se policiar pra não ler. É simples. Também tem um outro lado também que, até por culpa da internet, das redes sociais, o que acontece? Tem muitas pessoas que já saem avisando. Por exemplo, que eu vi muito nessa questão do episódio de Game of Thrones, é um monte de gente falando: olha, se você não lê os livros, se você não tá acompanhando a série, se você não quer saber, não entre na internet domingo, porque vão falar. Sim. Então, o próprio pessoal, hoje em dia, já tem o pessoal que dá spoiler, também tem o pessoal que avisa, ó, tal coisa vai ser importante e você vai ver spoilers disso na internet. E isso funciona numa série que nem Game of Thrones, que tá acompanhando livros que uma boa parte do público já de fato sabe o que vai acontecer. Mas daqui a pouco, numa série que não tem essa mesma prerrogativa, que é uma coisa inédita que tá aparecendo no episódio, você não tem como avisar, mas... neste episódio vai acontecer. Mas o fato de avisar, olha só, por exemplo, vamos pegar Lost, tá? Lost foi conhecida por ter um monte de mistério. Nem todos foram resolvidos. Diz quais foram. Isso é outra história. Eu estou falando que eles tinham os mistérios, alguns eles conseguiram resolver, outros não, e pronto. O pessoal sabia que no final do episódio, ou ia ter resposta pra pergunta, ou ia ter novo mistério surgindo. Tá, não existia o livro antes do Lost, falando. Então o pessoal sabia que era, acho que era toda segunda-feira que saía Lost, não me lembro agora. Então toda segunda-feira à noite tinha o episódio de Lost, quando ia chegar terça-feira de manhã ia ter notícia. Avisa, ó, vai ter. Se você não quer spoiler, vai, então não acesse os noticiários sobre a série. Pronto, bom ter um bom senso e uma certa inteligência, você consegue evitar. Tá, e nós estamos falando então sobre séries, sobre coisas atuais, e uma espécie até de hábito que a gente está criando, né? De, por exemplo, se eu quero acompanhar uma determinada série, como o Altão falou, eu não entro no dia seguinte à exibição do episódio, e não entro praticamente enquanto não passar o hype ou enquanto não assistir. Mas e quando é spoiler de alguma coisa assim, não tão antiga, mas também não tão nova? Por exemplo, um filme que tá no cinema que você tá esperando pra sair o DVD, o Blu-ray, ou tá esperando chegar no Netflix, ou Netflix patrocina nós, mensagem subliminar pro Netflix, tem que ter todo episódio. E quando é assim, quando é uma coisa que não é necessariamente com data marcada pra acontecer, como é que a gente faz pra evitar spoiler? Ou não evita, paciência, faz parte da vida. Evite crianças na fila do cinema, por favor. É, exatamente. Quando você tá na fila do cinema e tem aquele cara, cara, esse filme é muito legal, tô indo ver de novo. Jesus morreu no final. Né? É. Não, é porque fala isso que eu lembro de uma propaganda antiga, acho que era de uma seguradora, que era um menininho, uma fila de cinema, um menininho passando do lado. Mocinha morre no final, quem matou foi o bandido. É, uma coisa assim. Aí volto pra aquela minha resposta adequada e proporcional, quando é o spoiler. Feito pessoalmente, você tem todo o direito de dar um soco na pulsa de quem seja. Aliás, de preferência, dar na boca, né? Que é pra pessoa não conseguir falar mais. Evitar esses spoilers, assim, pessoais, aí já é complicado, né? Como é que você vai saber que tem um imbecil na fila do sei lá, do cinema, que vai passar falando? Aí é complicado, pô. Mas quer ver, por exemplo, esses tempos eu vi um site que vendia camisetas, e nas camisetas, o lance da camiseta era ter spoilers. É, tinha várias frases famosas que estragavam o final. Aí tá, não tô entrando nem no mérito de eu ver um filho da puta usando essa camiseta na rua. Que aí entra naquilo lá que eu tava acabando de falar. Posso dar um soco nesse filho da puta e botar fogo na camiseta dele. Não, tô brincando, tá, gente? Não tô incentivando. Ou põe fogo nele e dá um soco na camiseta também. É, também dá. Mas, enfim, obviamente eu não estou incentivando a violência, enfim. E quando você tá, por exemplo, olhando um site de camisetas e aparece um negócio desses na tela? Sério, cara. Pô, mas aí são spoilers recentes da camiseta? Ah, recente não, mas pô, sempre tem aquele tipo, filme dos lá. Goonies. É, não. Tipo do Clube da Luta, sabe? Ah, pô, eu não assisti Clube da Luta até hoje que eu tomei esse spoiler nessa camiseta aí. Que é? Os dois eram a mesma pessoa? Ah, mas o Clube da Luta tem 300 spoiler. Anos de idade. Aí que tá, aí que eu queria chegar. Existe uma regra não escrita, assim? 6 meses. 6 meses, pô. Eu sempre ouvi 6 meses. 6 meses ainda nem saiu o Blu-ray, sabe? Não saiu o DVD do filme. Tá no cinema, você não dá spoiler. Saiu do cinema, já era. É. Foda-se. Então, cara, eu sou isso. Vocês são muito radicais, cara. Vou chamar o Laurentino aqui. Peraí que eu vou ligar pra ele. No máximo 2-3 dias, sério, pô. Pô, vocês são muito radicais, hein? A gente dá spoiler no filme na semana seguinte, no comenta, né? Sim, mas a gente avisa, no comenta que terá spoilers. Entendeu? Existe. Então tá, a partir de hoje não vamos mais avisar porra nenhuma e vamos soltar spoiler. É, isso. E vamos perder o Luiz, ele dá o trabalho de botar em que minuto começa o comenta lá nos textos, então não vai ter problema nenhum. É. Se existe essa regra não escrita dos 6 meses, com a qual eu não concordo, eu acho que tem que ser pelo menos alguns anos. O Rio Grande do Sul tem distribuição setorizada no cinema. É, exatamente, também tem isso. É maconha? É maconha? Você tá com maconha? Apesar de eu não concordar com essa regra absurda e arbitrária, existe também outra regra não escrita, que é muito mais simples, né? Quando você for comentar, fazer uma resenha, comentar alguma coisa, você escreve antes, se estiver escrevendo, ou fala antes, se estiver falando, como nós aqui, você diz antes que ali vem um spoiler. Spoiler alert em inglês, ou alerta de spoiler, ou vai tomar spoiler. Não, você coloca um aviso antes do texto, entendeu? Não, sempre que eu faço uma resenha pro site, eu coloco no início do texto, contém spoilers. Então, tipo, a pessoa vai continuar. Eu não deixo pra avisar em cima, não. Eu boto lá em cima, contém spoilers. Então, isso aí eu acho que é escrotice também. Você fazer um texto, uma resenha, e você não avisar que vai ter spoiler. A não ser que seja pro Vitor. Eu acho que é válido. É, não. Na nossa lista, a gente tinha, durante muito tempo, a gente contava todo o spoiler e depois botava o aviso pro Vitor. Vitor tem spoiler. Não. Muito obrigado por isso, inclusive. Spoiler. Caraca. Muito obrigado por isso, inclusive. Nem estragaram vários. Eu parei de ler Gibi uma época por causa disso, tá? Não, nem foi. Nada a ver. Mas isso é real, isso é uma história real muito triste que aconteceu, né, na lista da coisa. Transforma toda essa. Mas eu acho que assim, é exatamente, na internet, assim, uma pessoa que trabalha com escrita de resenha, vamos dizer, um profissional, né? Não profissional, não, porque a internet tá cheia de amador, que nem nós, né? Sim. Pessoa sim, que faz isso como costume, a pessoa costuma fazer isso. Ok, não, mas a partir do momento que o cara está botando, escrevendo para um blog de notícia, para um portal, para um site, qualquer coisa, por mais amador que ele seja, ele se torna um profissional. O pior que ele seja, é um profissional. Caramba, um profissional, tá vendo que a culpa é do STF, cara, que falou que não precisava de diploma pra ser jornalista. É, isso aí. Tá? Então, a partir do momento que a pessoa está fazendo isso de forma profissional, mesmo que amadora, é obrigação dele avisar que vai ter spoiler. Antes de dar o spoiler, não como o pessoal fazia na lista pro Victor, né? Obrigado, me lembro. Assim, né? Agora, mídias sociais, essas coisas assim, que daí é onde a pessoa está lá conversando, infelizmente a pessoa não é obrigada a seguir a regra. Ela vai, pode falar o que quiser e vai dizer ainda que é liberdade de expressão do filho da puta. Né? É, pois é, né? Mas eu acho que, assim, bom senso, pra mim é sempre a principal regra. Se ele não quer ouvir spoiler, também que não solte spoiler. Então, acho que, assim, a pessoa deve evitar soltar spoiler. Mas, infelizmente, como eu falei, muitas vezes tem o calor do momento, ou a pessoa é realmente só um filho da puta e vai querer soltar spoiler e pronto, vai soltar. E aí a gente que não quer o spoiler vai ter que se policiar, infelizmente. Quando vocês recebem spoilers, como é que vocês reagem? Eu, por exemplo, fico puto, cara. Sério mesmo. Eu também fico bolada. Eu depende, assim, o Game of Thrones, por exemplo, é uma série que eu gosto, mas eu converso com meus amigos e eu conheço gente que já leu o livro, e assim, muitas vezes eu falo, beleza, pode falar, não vou morrer por causa disso. Ah, mas é um spoiler autorizado, cara. Tudo bem. Exato. Você pode tirar as calças, baixar e dizer pro cara meter, tá autorizado, entendeu? Não é estupro. Ah, tu faz isso, Vitor? Não, tô te dizendo que tu tem as opções, Valtão. O que você faz na sua vida privada não é da minha competência. Se for forçado, se for contra a sua vontade, aí é do Ministério Público, da polícia, né? Mas no momento que você autoriza, tá valendo, entendeu? Mas não assim, então, se fosse uma série, por exemplo, se do Game of Thrones, que me soltasse, mesmo eu não tendo falado, pode me falar spoiler, eu não ia ficar, ok, uma parada que você quer muito ver. Mas é aí que eu tô falando, por isso que eu falei que pra mim depende da série, depende do filme. Por exemplo, se me chegasse agora e falasse assim, um spoiler do Capitão América, do Capitão América 2, eu já não ia gostar. Porque eu tava bem empolgado pra ver o filme e acho que iria me estragar. Game of Thrones, por exemplo, já não me estragaria tanto. Tá, mas aí depende da subjetividade da pessoa. Eu não tenho como adivinhar se o receptor na mensagem está empolgado ou não com determinada série, filme, livro, né? Porque vamos falar em livros, né? A gente faz com que a gente lê, né? A gente não fica só vendo bobagem, a gente lê também, né? Filme, livro, série, quadrinhos, não tem como adivinhar. Então assim, tem que nivelar por baixo. Parta do princípio que as pessoas não querem saber o plot twist, a surpresa. Às vezes, eu sou um, dependendo, eu não quero nem saber a trama. Eu quero chegar lá o mais ignorante, né? O mais ignorante, mais... Você continua sendo. Eu também. Justamente, possível. Game of Thrones, por exemplo, eu comecei a ver a série primeiro. Então, eu sou doida pra ler os livros. O Léo comprou recentemente os três últimos. Eu sou doida pra começar a ler o livro, só que eu fico com aquele pensamento, porra, vai estragar a série pra mim. Com certeza, eu concordo com o que o Vitor falou, com o que tu falou, que vai partir do bom senso assim, não vai soltar spoiler. Mas a pergunta que foi feita é, como é que eu me lido quando eu recebo spoiler? Então assim, na minha opinião, quando eu recebo spoiler, eu lido assim, dependendo do que for. Tá certo. Eu vou sempre ter o bom senso de não soltar spoiler, a não ser que seja pro Vitor. Obrigado, novamente. Nada. Luiz, como é que você lida quando recebe spoiler? Como é que pro Luiz não existe spoiler, né? Porque ele tá conectado à internet. Exatamente. Então ele absorve automaticamente todas as informações circulando. Luiz é o Zola. O Luiz sabe tudo o que vai acontecer, o que já aconteceu e o que pode vir a acontecer. Ele sabe, inclusive, que você tá se masturbando nesse momento. Aliás, porra, se masturbar ouvindo o Quadrincast, cara, que fetiche. Oh my God! Tá, e aí, Luiz? Como é que você lida quando a internet ainda não existia, quando a internet não existia, quando o homem ainda estava na idade das trevas, como é que você lidava quando eventualmente alguém dava um spoiler? Eu preciso fazer uma observação, esse Quadrincast é mais putaria que o de cartas eróticas, maluco. Sim, né? A gente mandou os coroinha pra casa, né? Qualquer Quadrincast tem mais putaria que o de quadrinhos eróticos. É verdade. Spoilers. Spoilers, não tem putaria no Quadricast de quadrinhos heróicos. Mas vai lá, fala aí, Luiz. Eu sou mais tranquilo, né? Lógico, eu tento evitar, né? Quando realmente tô interessado. Mas enfim, assim, porque série normalmente eu. Por exemplo, no caso de Game of Thrones eu já li os livros, então. Vocês não vão me dar spoiler de Game of Thrones. É impossível. Mas. Se eu percebo que é uma coisa assim, tipo, o cara tá falando e na empolgação falou alguma coisa, paciência, né? Deu o spoiler, foi sem querer, tudo bem. Se eu percebo que é na intenção mesmo, né? Aliás, um abraço pro Morcelli, né? Nossa amiga do Comem Pod. Daí deu um spoiler pra todo mundo no YouPix também do Superman, né? Mas assim, aí já realmente fica aquela coisa meio chata, né? Porque eu acho que, como a gente falou, né? Meio que arruína a experiência da pessoa, né? Pode ser que de repente a pessoa fala, eu, por exemplo, eu sou assim, que se você for contar o final de uma história, eu vou falar, bom, tudo bem, eu sei como é que é o final, mas como é que ele chega lá? Eu gosto também de ver isso, né? Como é que chega lá? Então, tipo, se eu sei que tal personagem vai morrer, pra mim, se você me contar que ele vai morrer, vai tirar um pouco da minha experiência, mas eu também quero saber, pô, mas como é que ele vai morrer? Como será que eu vou fazer? Então, pra mim é um pouco mais tranquilo, né? Mas por favor, não comece a jogar spoilers na minha timeline, tá? Por favor. Não, depois a gente divulga um e-mail pessoal do Luiz ali no texto. Aliás, não do Luiz, não fazer isso. Vou divulgar o do Valtão. Mandem todos os spoilers que vocês puderem pro Valtão. Qualquer coisa, o Twitter dele tá aqui no post, né? Se você está ouvindo isso pelo feed, vai lá no post e veja qual que é o Twitter do Valtão pra mandar spoilers pra eles. Pode mandar pra mim, eu retuito tudo com cópia pro Vitor Azambuja. Arroba Vitor Azambuja, não tem problema. Pensando bem, eu acho que eu vou ter que bloquear o Valtão no Twitter. Ah não, já bloqueei a hora, esqueci já. Faz tempo que eu bloqueei. Mas eu concordo parte com o que o Luiz falou, que assim, tem que também tentar entender como é que a pessoa está contando o spoiler, né? Por exemplo, se você está lá na fila do cinema e sai aquela criança feliz e contente pulando, soltando spoiler do final do filme, a minha reação é já dar um chute na boca da pessoa. Ponto. Porque essa pessoa tá sendo filha da puta. Agora, se vem tipo a Nikita aí que fez o spoiler sem querer pro Leandro, embora eu tenha quase certeza que foi de sacanagem. Pô, não, né? Não foi. Tem que relevar. Às vezes acontece, como eu falei, a emoção do momento muitas vezes faz a gente soltar o spoiler sem querer. Não, e é isso, eu acho que então assim, a gente também tem que. Não adianta sair só brigando porque levou o spoiler. Tem que entender também como é que foi o que a pessoa falou. O sem querer, pô, beleza, pessoa, você. Perceber o que a pessoa fez sem querer é uma coisa. Agora, o problema do spoiler é que normalmente não é sem querer. Normalmente, a maioria das pessoas dão spoiler de sacanagem. Como tu fez, principalmente na... Não, eu não. Eu gosto assim, todo mundo faz, menos eu. Lógico. Mas é exatamente isso. A gente tem que tentar. E assim, por mais que dizem que a internet você é uma coisa mais impessoal, que você não consegue sentir a emoção das pessoas, se você ler o tipo de escrita, o tipo de texto que a pessoa está falando, você vai conseguir também, muitas vezes, interpretar se foi algo de calor de momento ou se foi algo de sacanagem mesmo. Tá, então vamos soltar os podres, então, já que vocês estão aí contemporizando. A Nikita já falou, né? A Nikita é campeã de soltar spoilers involuntários. Estou fazendo sinal de aspas com as mãos, tá? Eu só soltei dois, que foram os dois pro Leandro. Não foi. Os dois foram justamente pro Laurentino. Mas assim, os spoilers que eu dei pro Laurentino foi, assim, foi totalmente sem noção. Mas os que eu recebi spoiler da minha mãe e da minha madrinha. Caramba! Cara, pessoas que te amam, hein? Posso contar pra vocês como é que foi? É rápido. Pode. O spoiler da minha madrinha. Olha como é que foi. Minha madrinha pegou eu e minha irmã, junto com o meu padrinho, a gente foi pro cinema pra ver O Tigre e o Dragão. Eu odeio filme japonês. Não suporto. A não ser que seja o Samurai X. Ainda bem que O Tigre e o Dragão é chinês, né? É chinês? Eu não gosto de filme de gente de olho puxado. Eu fico enrolada. Caralho, agora você ganhou um spoiler falando que agora é que ela descobriu que O Tigre e o Dragão é chinês, né? Não. O pior é que eu sei que é chinês, mas pra mim é tudo japonês, tudo tem olho puxado. Caralho, racismo, aí tá. Cara. Só que nessa época... Todos os fãs asiáticos aí foram embora. Era um dos últimos grupos... Era um dos últimos grupos que a gente tinha ainda como ouvinte, né? A mulher já foi a horas. Agora valeu, os asiáticos mas... já foram. Negros a gente não ofendeu recentemente, mas tão perto. Vamos falar do Nick Deve Fury daqui a góis. Pouco. Deve ter os góis aí. Vamos ofender os góis. Aí a minha tia levou a gente pra ver O Tigre e o Dragão. Eu, porra, fiquei puta, mas lógico, não vou falar pra minha tia que, porra, que eu não gostei. Eles estavam me levando, pô, ok. Só que eu tava morrendo de vontade de ver... Corpo fechado. Eu tava na pilha pra ver esse filme. Chega na fila do Tigre do Dragão, minha tia fala, ai, eu vi Corpo Fechado. Eu, poxa, tia, tô doida pra ver esse filme. Aí ela começa, porque aí o filme é assim, assado, e no final acontece isso, quem faz as coisas é o cara. Samuel Jackson, ela, tipo... ofendemos negro, o Samuel Jackson é o vilão. Simplesmente o ápice do filme. Eu fiquei 3 anos pra ver o filme. Eu tava com muita vontade de ver o filme. É isso que eu falo, assim. Se é um filme que eu não tô nem aí, pô, beleza, entendeu? Já recebi spoiler de filme que eu não tava ligando muito. Mas, pô, um filme que eu tava muita vontade de ver. Aí ela me solta esse spoiler, assim, na minha cara, pô. Eu simplesmente demorei 3 anos pra ver o filme. Isso foi trauma do spoiler? Trauma do spoiler do Corpo Fechado. Esse foi dado pela minha madrinha. O da minha mãe é pior. Mas conta um de vocês aí, que depois eu conto da minha mãe. Pô, esse do plot twist do Corpo Fechado... Tu levou 3 anos pra ver o Corpo Fechado, né? O Vitor até hoje não viu o Clube da Luta. Não vi por causa do spoiler. Tô nesse trauma também, hein? Na verdade, eu tô esperando o Alzheimer chegar pra eu esquecer. Imagina que legal. A única vantagem de você ter Alzheimer é isso, né? Você pode ver todos os filmes que você já viu de novo. Você não lembra mesmo o final, vai se surpreender. Aí ofendi agora as pessoas que têm paciente com Alzheimer na família. Mais um grupo. Pô, mal, hein? Mal. Mais um grupo de ouvintes que se vai. Meu Deus do céu. Pô, os de Alzheimer não tem problema, porque eles não se lembrariam mesmo. Bom, eu tenho o caso da Dani, né? Minha esposa. Eu tenho um amigo. Dani é a boneca inflável do Voltão, spoiler. A Nikita conheceu e não é boneca inflável. Eu conheci, Dani é maneira. Onde é que soprava, Nikita? Sei lá, pelo que voltou. Olha o baixo nível. Desculpa, fui envergonhado. E esse podcast tá muito baixo nível. Então, voltando pro caso, né? Então, assim, eu tinha um amigo que ele não leu nenhum dos livros do Harry Potter, mas ele tava vendo os filmes. E a mulher dele, por exemplo, já tinha lido todos, e ela, durante todo o tempo que o meu amigo queria ver o filme, ela não podia falar sobre o Harry Potter pra ele, porque ele queria ter a experiência de ver no filme. Não ter nenhum spoiler. E quando saiu o Harry Potter 7.2, eu e a Dani, a gente foi no cinema, a gente viu o filme. Uns dias depois a gente foi, eu e esse nosso amigo, a gente foi tudo jantar fora, e a Dani pega e chega assim: ai, mas eu fiquei tão triste quando o Harry Potter morre lá no final. Caramba, mas eu não sabia que ele morria no final, pô. Ai, mas depois eu fiquei tão feliz que eu vi que ele não morria, que ele voltava pra... ele ressuscitava. Cara, o meu amigo, ele pegou assim: não! A minha amiga, ela não sabia onde se enfiar, ela falou: Dani, o Telly está há não sei quantos anos segurando, ele não queria saber nada de Harry Potter pra ele poder ver esse final. E você foi lá e contou pra ele. Caralho, maluco. A Dani deu muito mole, puta que pariu. Pô, eu sabia desse final, cara. Porra. Fiquei sabendo agora. Ainda bem que eu não ligo pra Harry Potter também, né? Já leu livro de magia? Então pronto. Se ligasse, pô, foda-se, né? 300 anos já que já se passou Harry Potter 7.2 e você aí sem saber. Cara, primeiro que Harry Potter 7.2 em nome de algum sistema operacional. É o próximo Android 7.2, Harry Potter. Não, Android é só nome de doce. É, mas o Harry Potter é um doce, né, cara? Que eu quis dizer que ele é delicado, é isso que eu quis dizer. Isso é uma bichona! Aí, segundo que, na boa, cara, se eu fosse um amigo de vocês nessa situação, eu nunca mais olhar pra cara da Dani, cara. Sério. Eu ia ficar. Mas daí a Dani permitiu que ele soltasse um spoiler pra ela de algum filme que ela quisesse muito ver. Mas até hoje ela não descobriu nenhum filme que ela queira muito ver. Isso não repara, que bom, ainda por cima ele não conseguiu nem a vingança. Ela vai me pagar, eu vou vingar, ela vai me pagar. Vai. Eu vou dar um spoiler pra Dani. O Voltão vai ficar broxa daqui a um ano. Vai nada. Tem remedinho pra isso já? Olha aí, já sabe tudo. Já pegou receita. Esse é um cara precavido. Esse é o marido. No camelô tu compra sem receita. Mas, Dani, outro spoiler. O Voltão vai ter um infarte daqui a 2 anos, tá? Tá, Luiz, uma história pessoal, reveladora, dramática sobre spoilers. É como eu falei, eu não ligo tanto assim pra spoiler, então nunca tive um caso assim muito assim chocante. Mas uma vez eu fui assistir com um monte de amigos, a gente foi assistir Sexto Sentido no cinema. Uma galera, né? E a gente tava sentado todo mundo na mesma fileira, né? Aí começou o filme, 5 minutos depois, uma das meninas, né, que era a namorada do meu melhor amigo, vira pra gente e fala: mas, gente, o Bruce Willis está morto nesse filme? A gente, como assim está morto? Ah, não, por causa disso. A gente vai falar: ah, não sei, pode ser, né? Vamos ver o filme até o fim. pra saber. E no fim, né, a gente descobre que você está morto mesmo. Ó, spoiler aí, né? E o Vitor não sabia. Não, a minha história, na verdade, também era sobre esse sentido. Que coisa, né, cara? Dois filmes do Shyamalan em quatro histórias, olha só. É, mas esse sentido é porque acho que muita gente... Tomou deve... spoiler, né? Tomou spoiler. Não, mas foi incrível porque, tipo, cinco minutos de filme, ela virou e perguntou, tipo... Na inocência, né? Porque não... Tinha estreado na sexta-feira, a gente foi no sábado à tarde, né? Então... Mas é que o Sexto Sentido, ele é daqueles filmes que, na verdade, ele tem um final surpresa, né? Mas ele deixa pistas, né, ao longo do filme e do final. Então, de fato, se a pessoa é muito atenta e tem alguma dose de criatividade, ela percebe o final antes dele acontecer. O que não é invalida. Essa namorada do amigo do Liz era o Batman, praticamente. Né? É, exatamente, né? É o Sherlock Holmes, né, cara? Ela viu os minutos do filme, ela já aceitou a história. É um oráculo, quase, né? Mas essa do Sexto Sentido aconteceu muito parecido comigo com How I Met Your Mother, né? Não sei se todos aqui assistiram. Assisti ontem o final de How I Met Your Mother. Pois é, então, quando tava no. Pouco depois da metade da última temporada, umas pessoas soltaram uns boatos na internet, eu não li, e um amigo meu veio e falou pra mim, olha, tá. Voltou só uma coisa, não vai contar um spoiler no podcast, né? Não vou contar spoiler. Ah, então, o pessoal tá supondo isso, que vai acontecer isso, não sei o que. Eu falei, não pode. Não, olha só como tá sendo desenvolvido, não vai acontecer isso. Ele falou, não, cara, mas se tu começar a perceber, tu vai ver que tudo leva a crer que é isso. Então, e assim, eu falei, não pode. Eu fiquei na dúvida até o final, né? Eu fiquei sempre indo até o final, até que aconteceu o que realmente tinham falado que aconteceria. Mas que, assim, no final, pra mim, também não mudou muito a minha experiência... Porque, pra mim, o final foi foda pra caralho e eles conseguiram... É, quando eles me falaram da suposição do que poderia acontecer, eu falei, puta, vai estragar com toda a série. Mas o jeito que eles escreveram, pra mim, foi perfeito e não chegou a atrapalhar o final da série, mesmo sabendo o que estaria realmente acontecendo. É, aí acho que até é legal que a gente até não... Que é quando ele conhece a mãe. Esse é spoiler. Ele conhece a mãe? Não! É, acho que isso é até interessante, porque a gente até não tocou nesse assunto, mas hoje em dia também por causa da internet, a gente tem muito essa questão das, vamos dizer assim, das teorias do que pode acontecer, né? Então, às vezes a série tá acontecendo, tá rolando, e começa a surgir as teorias, vai começar a acontecer isso, vai começar a acontecer aquilo, o autor deve estar pensando isso, e isso aí não seria para expor, né? Porque, na verdade, como a gente falou, são rumores, teorias, né? Mas, de vez em quando, como a gente sabe, às vezes a pessoa dá um chute e acerta, né? Como foi esse caso aí que o Walter falou, às vezes a pessoa, eu acho que vai se caminhar para isso, e de repente o cara vê que se caminha para isso mesmo, né? Cara, tem uma diferença entre dar um chute e você pegar uma série como How I Met Your Mother, um filme como O Sexto Sentido, que a história é coerente do início ao fim. E embora tenha lá um suposto plot twist, não é uma coisa tirada, assim, como a gente diz, do cu, né? Não é uma coisa que os caras inventam na hora, vou surpreender o público, aí inventam qualquer coisa. Como acontece nas novelas da Globo, por exemplo. Então, assim, quando é uma coisa dentro da coerência da história, beleza. Mas isso aconteceu com aquele outro filme do Shyamalan, ou com Kevin Costner. Os Sinais, lá. É, Sinais, ele primeiro que não tem o Kevin Costner nesse filme. Porra, é o Mel Gibson. É o Mel Gibson. Então, nossa. Tipo, ele tirou do cu aquele negócio lá do bater, porra, aquilo ali é muito ruim, maluco, tá doido. O Shyamalan tira tudo do cu, velho, porra. Não, o Shyamalan fez dois filmes bons, todo mundo acreditou que ele era um grande diretor, um grande roteirista, e depois ele só fez merda, né? Sinais até eu não acho tão ruim, agora, depois aquele... como é que era aquele... A Vila. Eu gostei. A Vila é bacana. Olha aí, é tudo uma questão de gosto. O Ricardo não quer ver. Cara. Não, a Vila é bacana. A Vila tem um final muito bacana. Tem, mas também você já tá naquela vibe do... Isso é outra coisa, né? Às vezes você já fica esperando... o plot twist e você já nem se surpreende, né? Porque você já tá esperando, é que nem esperar a festa surpresa, né? Não interessa se a surpresa vai ser em casa, na garagem, no escritório. Você tá esperando uma festa surpresa. Então, por isso, só falando sobre festa surpresa, por isso que eu decidi que eu ainda vou fazer minha auto-festa surpresa, né? Olha aí. É revolucionário, hein? É, cara. Vou convidar meus amigos pra minha festa surpresa. Você convida seus amigos, dá uma porrada na sua cabeça e pronto. Aí você esquece da festa. O cara, ele toma uma daquelas pílulas que o Job do Arrested Development tomava pra esquecer. Que era. Então, mas que eu acho que era Ruffy a pílula, né? O caso lá da vila, você esperava que acontecesse alguma coisa diferente, mas, porra, eu jamais imaginei que fosse aquilo. O ruim é que. Não, indiferente, assim, de falar ou não. É, não interessa. Também vai que alguém não viu, né? Tipo o Vitor. O Shyamalan, você, quando é um filme do cara, você já espera que vá acontecer alguma coisa de surpreendente no final. O foda é você, pô, meio que adivinhar o que vai acontecer. Na vila, porra, não tinha como você saber que era aquilo ali. E tava encaminhando tudo pra um sentido, pra uma coisa, e acontece algo totalmente diferente, pô. Acho que eu e o Léo Spy fomos os únicos que gostaram das pessoas que eu conheço. Não, eu não acho a vila um filme ruim, eu acho que a vila já sofria desse problema, que você tava esperando um final surpreendente e ele te entregava basicamente o que você tava esperando. E eu acho tipo que ele foi muito... Dan Brown. É, ele ficou muito focado em... Ah, preciso de um filme que surpreenda. Eu acho que ele começou a degringolar o Shyamalan depois daquele da Dama das Águas. Dama da Água. É aquele ali. É aquele ali. Ele começou a pirar geral, assim. E depois não fez mais nada que prestasse, né? É, eu estou esperando o plot twist de Avatar. É. Avatar, o último mestre do ar. É, o filme, tá? Num desenho. É. O spoiler da minha mãe. Você acha que esse foi o pior spoiler que eu já tomei na minha vida? Todo mundo aqui já viu o Patriota? Não. Sim. Mas não vi. Porra, Vitor. Não vi, cara. Desculpa, eu trabalho, eu tenho uma vida. Olha só, o Patriota tem 300 anos. Você vai tomar spoiler dele agora. O Patriota é o coração valente na Guerra Civil. Mas aí vamos lá. Tem uma cena do Patriota que o general lá, que é inimigo do Mel Gibson, ele chega lá nas terras do Mel Gibson, né? Querendo, fazendo e acontecendo e tal. E ele, no meio da discussão com o Mel Gibson, tá, os filhos, tá, a galera, ele mata um dos filhos do Mel Gibson, que é o do meio, né? Tem lá o mais velho, que é o cara que fez o Coringa, tem os pequenininhos e tem esse do meio. Ele mata esse menino do meio. Só que o que acontece? É uma cena foda, acho que é a melhor cena do filme, a cena é muito boa, você não espera que isso aconteça. O que aconteceu? O filme ia passar na sessão da tarde, ia passar no domingo, sei lá, ia passar assim à tarde. Eu tava passando as férias com a minha mãe. Eu, na época que eu morava no Espírito Santo, vim passar as férias com minha mãe, aí ia passar o filme, aí vem minha mãe e minha irmã. Bárbara, você tem que ver, não sei o quê. Bárbara é meu outro eu. Você tem que ver. Não, ninguém conta que meu nome é Bárbara, que não tem Bárbara. Bárbara é a outra personagem dela, que é dona de uma cidade no Espírito Santo, dona de Piúma. É. Aí, então, porque você tem que ver, o filme é foda e tem uma cena que é foda. Não, mas fica prestando atenção. Aí tá, tô vendo o filme. Aí tô lá no quarto, eu e minha irmã assistindo o filme, a gente fez pipoca, não sei o quê. E minha mãe tá na cozinha, tá preparando o almoço. E vem, aí minha mãe dá um pulinho no quarto. Já chegou a cena? Minha irmã, não. Minha mãe fez isso umas 3 vezes. Aí quando chega a cena, que o cara chega nas terras lá do Mel Gibson e começa a discutir, tipo, faltando 3 segundos pra ele sacar a arma e matar o garoto, chega minha mãe no quarto, ele já matou o menino? Pô. Que legal, hein? Que timing. Porra, cara, eu quase voei na minha mãe, maluco. Vocês não têm noção, porque minha irmã, desde o início da porra do filme, ficava, tem uma cena que é foda, você vai gostar, tem uma cena que é foda. Quando chegou a cena, minha irmã ficou assim, presta atenção, essa cena é foda. Aí eu já fiquei... Cara, isso já estraga um pouco, né? Porque tu já tá esperando que aconteça alguma coisa. Não, a expectativa, é, né? É, toda expectativa, mas tipo... Em momento nenhum eu achei que aquilo ali fosse acontecer. Então, tipo, eu tô na expectativa da cena foda, aí vem minha mãe, ele já matou o garoto? Aí, mata o garoto, tipo, 3 segundos depois mata o garoto. Cara, porra, olha, esse foi o pior spoiler que eu já tomei na minha vida. E foi você, por isso que que a Nikita hoje é órfã. Nikita, não, nenhuma. Eu não matei minha mãe porque, porra, né? Que é mãe. Que é mãe, né? Se fosse, tipo, Walter. É, o Walter acho que dava pra matar sem remorso. Né? Quando é uma parada que você quer muito ver, muito, não dá pra você tomar spoiler, cara. É uma parada muito broxante. Porra, eu por exemplo, com Walking Dead, por que eu não ligo de ver a série e ler os quadrinhos? Porque o que o Kirkman tá fazendo nos quadrinhos e na série, apesar dele abordar os mesmos assuntos, ele faz de forma diferente. Então, o que eu li lá nos quadrinhos, eu vejo de forma diferente na série. Então, pô, é bacana. Mas, pô, nesse caso, que, porra, que é um negócio que você nunca viu, uma parada que não tem. Ou se tiver um livro, o livro conta a mesma história, a mesma coisa e tal, porra, aí não é legal, cara. Aí é muito ruim. Com um Breaking Bad, né? Uma série que eu não tava vendo. Walter, de repente, tu vai dar spoiler de Breaking Bad? Vou. Tu vai falar qualquer coisa de Breaking Bad, eu vou sair da ligação, então. Não vou falar, não se preocupa. Não. Oi. Vai falar nada de Breaking Bad. Não vou falar. Tá bom. Mas foi uma série que, assim, eu não tava vendo e, de repente, na última temporada começou a surgir um buzz em cima da série, porque ela era muito foda, não sei o quê. E até que eu vi que a minha bendita Netflix tinha até o 8º episódio da 5ª temporada. Falei, eu vou ver tudo de uma vez. Então, assim, alguns amigos meus que já tinham visto, eu falava, não fala nada pra mim, porque eu não quero saber. Né? Eu quero acompanhar pra ir vendo até o final. Beleza, terminei de ver a série e tudo, e eu tive uns amigos que começaram a assistir depois que eu já tinha terminado. E eu vi um dia um meme na internet que ele fazia uma mistura da Skyler com o Ted do How I Met Your Mother, que era uma piadinha lá, engraçado. E daí, assim, eu peguei e eu tinha meus amigos que viam as duas séries, eu louco pra falar do meme com eles, louco, mas eu sempre chegava pra eles. E aí, já viram? Tô em qual temporada? Ah, tô na terceira? Então tá, então isso já aconteceu, então agora eu posso falar. Ou não, tô na segunda, droga, não posso falar ainda porque vocês não viram. E eu tinha que ficar me segurando até que finalmente podia soltar um meme, que era uma coisa bem divertida, que fazia um mashup lá. Mas o Vitor não viu, então não vou soltar o spoiler dessa vez para o Vitor. Pra mim e pra todo mundo que ainda não viu, né? Porque afinal de contas não tem nem 6 meses que acabou a série, né? Dentro daquela regra. Dentro daquela regra absurda de vocês, a série não tem 6 meses que acabou. Porque a terceira temporada já passou, faz. Não interessa, não interessa. Tem gente que vai começar a ver no Netflix agora. Regra de 3 dias no máximo. É, olha aí. Não, olha. Foda-se, já passou mais de 6 meses a temporada. Vitor, 3 dias no máximo. Cara, entrou no Netflix agora, no catálogo. Eu vou ver agora, eu não vi 6 meses. Como entrou no Netflix agora? Sim, Breaking Bad entrou no Netflix. Cara, eu só lamento. No final do ano passado. É, então. Então é agora. Vou bloquear todos vocês, inclusive aqui no Skype. Mas... É, o Netflix de Porto Alegre, Luiz, também é setorizado. Luiz, arranja esse meme aí da Skyler com o Ted e bota no textinho depois do final. Não, não, essa posso falar dos spoilers que eu dei pro Leandro? Depende do que é. Pô, não, mas do Game of Thrones, mas na primeira temporada, pô. Pode. Tá, se é o que o Ned Stark morreu, beleza. Não, isso não. É que essa parte, o Leandro, quando eu falei, ele ainda não tinha chegado, ele já tava lendo o livro. Fui buscar informações de Game of Thrones e acabei lendo que a Daenerys entrava no fogo com os ovos e que eles ficavam. Sim. E eu falei isso, tipo, acho que... Logo, não lembro se foi no início da série, não foi no início da série, eu acho que faltava pouco pra série acabar. Faltava um ou dois episódios pro primeiro temporada acabar e eu falei isso pro Leandro. Caraca, o Leandro ficou muito puto. Cara, mas foi... Porra, foi... Pô, sem intenção, cara. Todos os meus spoilers são sem intenção, nenhuma. Sim, são... Eu não... É basicamente como os americanos dizerem pros japoneses que Hiroshima e Nagasaki foram sem intenção. Não, mas olha só. O Leandro já estava lendo. Inclusive, eu acho que ele já sabia da morte do Ned Stark. Eu acho que ele já sabia. Por isso que eu imaginei que ele soubesse disso também, porque é do primeiro livro. Como é que eu ia saber que ele não sabia? Na dúvida, não solte spoiler. A culpa é do Leandro, que não foi rápido o suficiente pra ler a porra do... Mas o Leandro até hoje, se duvidar, o Leandro não sabe até hoje que o Bane quebrou o clone do Batman, porque ele não terminou de ler o Nightfall lá, que ele comprou. Não, mas aí ele viu o filme. Pô, agora, ó, spoiler do Dark Knight aí, ó. Dark Knight Rise. Mas já faz 6 meses, pela regra absurda de vocês. Mas tem que botar um alerta lá no início do texto, ó. Não tem spoilers a menos de coisas com mais 6 meses, né? Exceto por coisas com mais 6 meses. A gente pode começar a botar agora, ó, passou dos 6 meses do post, a gente pode tirar o alerta de spoiler. Só de sacanagem. Só de zoar. Só de zoeira. Bom, eu não vou contar minha história, porque a minha história também era de ser sentido. Acho que é ridículo contar outra história de ser sentido. Todo mundo já sabe que o Bruce Willis tá morto no final, né? Ah, tu deve ter um monte de história de spoiler. Tu vive levando spoiler. Falta outra. Cara, eu me treinei mentalmente com monges no Tibete pra esquecer os spoilers que eu levo, entendeu? É difícil, mas um dos segredos é não ficar pensando sobre eles, entendeu? Uhum. Tipo qual? Não sei. Eu tendência que seja. Não, cara, eu já tomei spoiler de Game of Thrones, esse do segundo episódio eu tomei, o spoiler, graças ao Facas, né, Facas. Tomar spoiler eu já tomei, deixa eu ver. Spoiler de quadrinhos, vamos falar de spoiler de quadrinhos. Alguém tomou algum spoiler muito grande, alguma história em quadrinhos que estivesse acompanhando, assim, já que afinal de contas o site chama quadrinho? Não, não cheguei a tomar spoiler de quadrinhos, não, só dei aquele spoiler mesmo da Jane, do Thor, tipo, Leandro. Não me lembro de ter nenhum spoiler dos quadrinhos. Caramba, cara, que vida desinteressante de vocês. Mas acho que quadrinhos, pelo menos na nossa época, é um os quadrinhos difícil. Que eu leio, os quadrinhos que eu leio, eu quase não conheço gente que lê, cara. Então, Não, mas tem uma coisa interessante nos quadrinhos, que há uns anos atrás a Marvel tava usando muito, a DC foi na onda um pouco, mas a Marvel tava usando muito a estratégia de divulgar os plots na imprensa. Então você tomava spoiler lendo o jornal, não um jornal sobre quadrinhos, sabe? Não, um jornal normal, o cara tava lendo lá o, sei lá, New York Times, Daily Sun, alguma coisa assim, e tinha ali uma matéria sobre a determinada história que tava acontecendo e queria acontecer tal coisa. Porque é aquele tipo de coisa pra chamar atenção. Por exemplo, vai morrer o Peter Parker. Aí os caras largavam um press release lá pra imprensa. E os leitores todos ficavam sabendo que ia morrer o Peter Parker antes da história sair. A Marvel tava fazendo isso com alguma frequência. Assim, não sei, sinceramente, se ainda continua fazendo, porque isso é uma coisa bem local, né? Eles fazem isso lá. Tomei um spoiler, assim, agora eu me lembrei de quadrinhos. Foi do Superior, do Homem-Aranha Superior. Que foi exatamente isso, a Marvel liberou o preview do último número lá, disse que vazou, mas na verdade foi liberado, onde mostrava o Dr. Octopus trocando de mente com o Peter Parker, e então o Peter Parker virava na verdade o Dr. Octopus e virava o Homem-Aranha Superior. Pronto, falei. Que merda. Hashtag pronto, falei. Que merda, hein? Isso aí é velhão. Não saiu do Brasil ainda. Cara, o conceito de velho saiu. Já tá no número 3 ou 4 do Superior Spider-Man nas bancas. Então não é spoiler mais, fuderam. Aliás, uma merda, né? Cada vez que eu vejo essa revista nas bancas, tem calafrios. Cara, assim, a ideia foi uma merda, mas eu acho que a execução foi bem legal. Cara, é uma merda, não interessa. A ideia é uma merda. Tá, é vindo do cara que escrevia fanfic do Robin, né? O que é? E aí, vai encarar? Não posso encarar que eu tô beijando a esposa agora. Ai, tá beijando a esposa e falando Skype ao mesmo tempo. Que bicho mentiroso, cara. Mas isso é uma coisa que alguns leitores, eu me lembro de olhar nos sites gringos aí, já estavam ficando revoltados, né, cara? Porque era uma estratégia puramente marqueteira. O leitor não tinha nem opção de ler a história antes, porque a história não tinha nem saído. Era a Marvel e outras editoras que se fizeram, né? Tentando chamar a atenção do grande público com alguma coisa apelativa lá. E vocês já fazem há anos lançar histórias apelativas. Mas os caras já chegaram no nível em que eles estão revelando a apelação antes da história sair. E a gente aqui no Brasil tem uma desvantagem que, embora a cronologia já esteja bem acelerada, tem mais ou menos ainda um ano de diferença, né, do que sai aqui pela Panini, enfim, pelas editoras regulares e o que tá saindo lá fora. Então, na verdade, a gente tá sujeito a quem fala inglês, ou até quem não fala inglês, porque os sites especializados, né, buscam essa informação e jogam, né? A gente tá sujeito a tomar spoiler o tempo todo, né? Sim, porque a história sai lá fora, o pessoal já comenta aqui como se todo mundo estivesse lendo o que tá saindo lá fora. E o cara que tá tentando comprar o gibizinho dele na banca lá, toma spoiler, sabe? Não, é até prejudicial pra venda do quadrinho aqui no Brasil, né? E dentro dessas histórias de spoilers de quadrinhos, eu me lembro quando eu era um pouco mais novo, eu sou hoje, eu ainda sou novo. Uhum. Antes da internet banda larga, a internet era discada ainda, a gente não tinha tanto acesso a informações, a gente não sabia o que tava saindo lá fora. A gente até falava, a gente já falou sobre isso antes, que a Abril, que era quem publicava Marvel e DC aqui, ela fazia o que bem entendia, né? Ela picotava quadrinho, ela fazia de conta que... Trocava personagem, é, exato. Fazia de conta que determinado personagem não tinha morrido, e na verdade tinha morrido na história original, né? A Abril chegava, eu li numa sessão de cartas isso, que tinha a cronologia brasileira, né? Uma cronologia à parte da cronologia oficial da Marvel da DC. E na época... Caralho, sem noção isso. É, não. E na época, como não tinha essa informação que a gente tem hoje, eis que lançam a revista Herói. Heróis da TV, como é? Não, Heróis da TV era em quadrinhos. Era a revista Herói mesmo. Herói que geralmente era sobre Cavaleiro do Zodíaco. É, não. É. A cada 9... a cada 10 capas, 9 eram Cavaleiros Zodíacos e a décima era uma capa variante, que poderia ou não ser Cavaleiro Zodíaco. E a Herói começou a fazer exatamente isso. Ela começava a contar o que estava acontecendo nos Estados Unidos, que era alguns anos pra frente do que a gente estava lendo aqui. E, cara, eu tomei muito spoiler nessa época, cara. Porque na época você tinha curiosidade de saber, né? Pô, mas tem tanta coisa legal acontecendo, nem é publicado aqui. Fiquei sabendo que o Batman ia ser quebrado pelo Bane, fiquei sabendo que o Jim Paul Valley ia substituir, fiquei até spoiler de Cavaleiro do Zodíaco que a gente tomava, né? Sim, na época a Manchete demorou alguns anos pra conseguir voltar a colocar episódios inéditos pra concluir as sagas dos Cavaleiros Zodíacos, né? Daí quando conseguiu, faliu. Ironicamente, né? Prova que eles estavam no caminho certo desde o começo, né? Enrolar o público o máximo possível. E, cara, eu tomei muito spoiler nessa época, cara. Mas por causa dessa distância que tinha entre o que saía aqui e o que saía lá. Mas acho que na época nem se considerava spoiler, né? Antigamente era 4 anos, né? Que eles levavam pra publicar uma coisa no Brasil. Isso, aí eles foram dando ligeirão. O JP tinha falado isso. E hoje você já tem iniciativas... Por exemplo, saiu recentemente uma graphic novel dos Vingadores, Guerra Sem Fim, eu acho que é o nome. Eu tenho aqui, não lembro se o nome exatamente disso, Guerra Sem Fim, dos Vingadores, que foi publicada simultaneamente no mundo, né? Em vários lugares do mundo ela foi publicada na mesma época, no mesmo mês, enfim. E você já tem várias iniciativas tentando lidar com essa realidade de hoje, que é... a informação circular muito rápido, né? Não adianta você publicar alguma coisa nos Estados Unidos e contar pra todo mundo nos outros países o que vai acontecer se eles não chegaram lá, né? A própria distribuição digital, o próprio Comixology, as próprias editoras hoje já lançam as versões digitais. Se eu não me engano, eu não sei se já em português do Brasil, ou se tem planos pra isso. A Marvel, acho que tá lançando já em português. De Portugal, eu acho, né? Mas acho que esse é o caminho, na verdade. Acho que daqui a pouco, quando eles lançarem as versões digitais, eles já lançam as versões digitais para todos os leitores do mundo, né? E as versões impressas vão seguindo a própria cronologia de cada lugar, né? Eu acho que devia ser tudo digital e as impressas ficar só os encadernados do que realmente vale. Mas é o que vai acontecer, porque não tem como você justificar... mesmo o quadrinho digital que está lá fora, ele sai a impressa e aí sai digital, enfim, 1-2 dias de diferença, mas é concomitante. Não tem como você justificar lançar antecipadamente o material digital e depois o material impresso. Ou você lança concomitantemente, ou faz isso que o Valtão falou, e que eu até acho que é a estratégia que a Panini está começando a acostumar o leitor, né? Está começando a nos acostumar para isso, que é... na banca você vai ter o encadernado, o que eu prefiro, sinceramente, há muitos anos que eu abandonei esse negócio de revista Mix, revista mensal com poucas páginas. Agora tem uma revista tem uma editora nova, aí acho que é a Astral Comics. Não tô falando mal, mas eu acho que é uma estratégia errada dos caras. Porque eles lançaram 4 revistas de 22 páginas cada do Robocop a R$ 5,90, R$ 4,90. Cara, você não vai vender. Não vai. O leitor brasileiro não vai pagar isso pra ler uma revista de 22 páginas. Eu, se fosse eles, teria lançado já encadernado essas minisséries novas do Robocop, né? Isso que é referente ao filme novo, né? Teria lançado tudo encadernado já. E vou dizer, se tivesse saído encadernado, eu tinha comprado, mesmo não tendo gostado tanto do filme. Porque eu gosto do Robocop. É, eu, por exemplo, eu só conheço, eu hoje, assim, só conheço uma pessoa que ainda compra os gibis da Panini, por exemplo, que é o meu sócio, o Paulo, ele é 42 Brand Studio, né? E jabá, tchim-tchim. É, mas faz jabá assim, mais pro Netflix do que pro 42 Brand Studio, que é do membro do Panini. E ele pega e vem, e assim, eu... Porra, eu vou lá, falo, eu leio as coisas pelo no digital, né, pelo Comixology, e eu vou querer falar com ele, porra, não, mas tô, não, isso nem chegou no Brasil ainda, vai chegar um ano depois, assim, porra, pra ficar, daí ficar conversando com ele sobre o negócio, sobre a série e tal, porra, é um saco isso também, sabe? E um ano hoje em dia é muito tempo, né, a gente tá vendo a era da impaciência, né, cara? É que nem vocês colocaram lá pra série, que... pra série há 3 dias, que aí já pode dar spoiler. Cara, eu nem sei se posso ver uma série 3 dias depois que saiu. Cara. Caralho. Ué, mas não é tu que tá dizendo que não pode ser, que não teria, que 6 meses é muito pouco, que tu vai, daí vem lá e fala que um ano é muito tempo pra falar? Não, então, não, porra, tô dizendo não que reclama. A gente genérico, tá muito indeciso, né? Não. É que a gente acha que um ano é muito tempo. Eu não compartilho dessa opinião. Tô dizendo que esse é um meio que um senso comum. Eu, por exemplo, eu fui ver How I Met Your Mother esse ano. Porque começou a nova temporada. Exatamente, só. Aí tu conseguiu ver tudo? Consegui ver tudo. Porque tinha no Netflix, ó, Netflix aí de novo. Netflix, sério. Só até a sétima. Netflix. Só até a sétima. Sim, só até a sétima. Como é que tu viu depois? Porque no Netflix gringo eu viajei e no Netflix dos Estados Unidos tem até a oitava. Aí eu só precisei acompanhar a nona. A nona eu vi pelo Hulu, pelo site da CBS. Também quando estava viajando. Enfim, a gente acha, não, um ano é muito, muito tempo, 6 meses é muito tempo, 3 dias é muito tempo. Daqui a pouco é que nem aquele episódio dos Simpsons que o Homer... quer ver o filme lá do Homem Radioativo e os colegas dele estão soltando spoiler e dizem assim, ah, Homer, o filme do Homem Radioativo saiu há 24 horas e já dá pra soltar spoiler, todo mundo já viu, sabe? Pô, calma, né? É isso que eu falo, acho que assim, o bom senso é a regra primordial nesse caso, né? É que Simpson vem trazer a mensagem mostrando os absurdos que são. É, claro, era uma sátira. Eu concordo com os episódios do Brasil, tá? Mas o caso é... Claro que 24 horas é um absurdo, mas eles vão lá mostrar, não, até aí, porque é o que tá acontecendo, infelizmente, tá acontecendo muita gente soltando spoiler aí a dar com o rodo, né, mas assim, então assim, bom senso, tem coisa que 6 meses, realmente, é pouco tempo, tem coisa que 6 meses vai ser muito tempo, depende do ponto de vista, o Vitor não vê nada do filme tal há não sei quantos anos, então, óbvio que vai ser pra ele, qualquer coisa vai ser spoiler, mas de porra... Merda do Vitor que não vê cinema desse que saiu das faldas. Eu acho que a gente tem que respeitar o tempo das pessoas de assistir, de ler. Mas cara, na boa, eu não entendo porque essa ditadura do spoiler. A criatura não pode lá querer deixar pra ver o filme quando ela tirar férias ou sei lá. Cara, mas não é uma questão de ditadura. É uma questão de você querer comentar. Conversar com outras pessoas. Comenta com pessoas. Pergunta primeiro, você já viu? Já. Então vamos comentar nós dois, eu e você, o papo privado. Beleza, mas se eu quiser comentar com meu colega no Twitter. Aí você comenta por direct message. Eu comento por você. Não precisa comentar por mês. Quer mandar no meu Twitter? Não. É isso que eu tô falando aí, vira ditadura do spoiler. Pô, todo mundo quer soltar spoiler E aí parece que é aquilo que eu digo, a culpa é da vítima que foi estuprada porque tava com uma roupa sexy, sabe? Não, a culpa é do cara que tá lá ralando pra pagar, botar o leite na boca das crianças, botar o pão na mesa, não teve tempo de assistir o episódio lá, tá deixando... Desculpa. Você é nerd. Então devolve a carteirinha de nerd, porque tu não é nerd, tá? Não, por exemplo, Game of Thrones, o que eu faço com Game of Thrones? Game of Thrones, eu deixo acabar as porras dos 10 episódios e aí assisto os 10 de uma vez só. Porque... Ah, mas olha só! Eu tenho culpa disso? Eu tenho culpa? Não, mas não precisa soltar spoiler, pô. Culpa eu? Tem culpa eu? Não precisa soltar spoiler, pô. Ah, Vitor, Game of Thrones acontece aquilo, tá? Cara, não, tipo... mas assim, eu até entendo. Não, bem, Game of Thrones, ó, beleza, o cara quer assistir os 10 episódios depois, tudo de uma vez só. Eu até entendo isso. Tem gente que gosta de fazer maratona. Que é, inclusive, a proposta da Netflix, por favor, quietinha aí pra gente, né? Dinheiro. Só que assim também, não vou esperar 5 mil anos pra ver o Game of Thrones, os 10 episódios de Game of Thrones. Espera um tempo e vê, sabe? Uma semana, duas. O que tu faz da meia-noite assim? Tem tempo de ver 10 horas de uma série em uma semana. Vou voltar a olhar, acho que só quem dá trabalho, o mundo é assim. Tu é de empolgado. Vitor, não rola, cara. Olha só, a pessoa que assiste Game of Thrones uma vez por semana, ela fica a semana inteira na seca esperando a porra do episódio. Pô, não ter esse sentimento de você seca. Não, beleza, mas aí a pessoa, ela quer conversar. Mas você pode conversar com seus amiguinhos que também já viram Game of Thrones. Você não precisa conversar abertamente para o mundo. Mas por quê, gente? É isso que eu não entendo. Eu vou esperar. Essa necessidade de ser ouvido pelo mundo? Eu vou colocar que nem a parada do... Quando aconteceu, eu fui lá no Facebook, eu coloquei uma frase apenas falando assim, que tipo, eu não botei o que era, só botei que tinha gostado do que tinha acontecido. A galera que viu no dia seguinte comentar no episódio, veio colocando sem falar o que era. Entendeu? Porque viram que porra que eu não botei. Então veio comentando, realmente já era hora, não sei o quê, pá. Mas sem falar o que era, entendeu? Só foram começar a falar o que tinha acontecido, porra, bem mais tarde. Então, sim, tipo assim, duas horas depois do episódio. Não, bem mais duas tarde. Horas não. Duas horas não, até porque eu não vi. Eu vi na segunda-feira? Ah, não, eu vi no domingo. É isso que eu tô dizendo, Nikita. Enquanto tu vê o episódio. Enquanto tu não vê o episódio, tu fica puto porque deu spoiler. Aí a partir do momento que tu vê, tu acha que o spoiler é uma coisa totalmente justificada. Mas eu não dei spoiler. Aí é que tá, tipo, eu não dei spoiler. Não, tudo bem, mas eu tô falando de maneira genérica, entendeu? Todo mundo pensa isso. Ah, enquanto eu não vi, não pode spoiler. Mas depois que eu vi, aí pode spoiler. Tá errado, pô. Não pode spoiler. Olha só, você quer que as pessoas fiquem caladas durante 10 semanas. Sim, não. Quero. As pessoas não precisam conversar na timeline, na mention. As pessoas não precisam falar sobre isso num local que alguém que não quer saber o assunto vai acabar lendo, entendeu? Não tem necessidade. Mas aí tá, por isso que eu tô falando que vale o bom senso, cara. Tipo, pô, ok, que você tá querendo ver a temporada tudo de uma vez só, cara, mas, pô, passou de 6 meses, que é um ano, que já tá começando a nova temporada, velho, desculpa, mas se sair notícia, daí já não é mais spoiler. É o que eu tô dizendo, a gente tem lá o grupo do WhatsApp pra falar de coisas da quadrinho, aí no dia seguinte ao episódio vem alguém e bota lá o que aconteceu. Mas, então, tipo, você começar a falar realmente do episódio 2-3 dias depois, você começar a falar com spoiler 2-3 dias depois... Por exemplo, tem uma comunidade, uma página que eu sigo de Walking Dead, eles falam, quando dá o episódio no domingo, o episódio da Fox só dá na terça-feira. Eles não permitem que ninguém dê spoiler lá na página deles até terça-feira, porque tem gente que só assiste na terça-feira na Fox. Então, assim, eu acho bacana isso, o pessoal da página. Não, beleza, fazer isso. Mas é que tá. Aí é óbvio que eu não quero ver spoilers do Walking Dead. É óbvio que eu não vou entrar na página sobre o Walking Dead. Eu já faço isso no meu Twitter. Eu não sigo o Twitter de gente que fala sobre série. Eu não sigo o Twitter da série. Eu não sigo o Twitter dos atores da série, entendeu? E eu não sigo. Mas aí daqui a pouco tô eu lá seguindo o fulano e a cicrana na minha TL. E o fulano e a cicrana resolvem alegremente começar a conversar sobre uma coisa que ainda não... Não tive tempo de acompanhar, entendeu? Dois, três dias depois, porra, cara, dois, três dias depois, pelo amor de Deus, não é nem um fim de semana. Não, a criatura não pode nem esperar pra ver no fim de semana. Acho que todo caso é um caso. Vai ter, e assim, que nem eu falei, cara, vai depender muito, tem que ver como é que a pessoa tá falando. Muitas vezes, claro, a pessoa pegar e chegar lá no WhatsApp e mandar um negócio, é filha da putice. Agora a pessoa começou a conversar no Twitter, começou a conversar assim, ó, muitas vezes... Tipo, tô conversando com um amiguinho meu. Beleza. DM. Existe um negócio no Twitter. Não, acho que não precisa, velho. Qual é a necessidade de conversar abertamente com as pessoas que não tem nada a ver com o assunto lerem? Ah, não concordo. Vocês não vão mudar a minha opinião. Eu não faço assim, e eu gostaria que não fizesse. Ó, digamos, tô lá com a Nikita conversando sobre The Walking Dead, por exemplo, no timeline. Daí tem alguma pessoa que siga eu e a Nikita, o Luiz, por exemplo. Ele viu que a gente tá discutindo. Ele vai ver o que a gente tá discutindo. Se ele gostou do negócio, ele vai entrar na discussão também. Então a gente tá. E se ele não quiser saber da discussão de vocês, porque é um spoiler, ele vai fazer o que pra evitar? Vai parar de seguir vocês? Ele passa direto. Cara, não tem como passar direto, Bárbara. Às vezes tu tá lá, tu olha, já tem ali. Tem como. Não tem como. Eu. Eu sigo uma cacetada de perfil de Walking Dead. Bárbara, mas é isso que eu tô dizendo. Não é porque tu tem um determinado hábito. Não, eu acho que tem que. Questão de spoiler tem que ser uma regra o mais ampla possível pra respeitar o maior número de hábitos diferentes. E não o mais restritivo possível. Ah, não. Não, cara, na boa. É a mesma coisa que dizer daqui a pouco, ó, gordo não pode ir no cinema porque ocupa muito espaço. Mas porque a maioria é magra. Não pode. A maioria das pessoas vem. Quando é série, principalmente, a maioria das pessoas vem as séries ou na hora que tá passando, ou depois, no dia seguinte, quando sai o episódio legendado, entendeu? Assim, não tem. 2-3 dias, no máximo, é o tempo que o pessoal consegue ver a série. Não existe, principalmente, séries tão faladas, tão vistas, quanto Game of Thrones, The Walking Dead, How I Met Your Mother, essas que vocês viam, são séries muito faladas, muito conhecidas, que a grande maioria das pessoas vem logo. Cara, eu espero, sinceramente, eu espero sinceramente que vocês tomem muitos spoilers depois desse podcast. Na timeline de vocês. Sério mesmo, se vocês verem como é bom. Pastor, olha só, eu não gosto de tomar spoiler, eu não gosto de dar spoiler. Nem quando as pessoas me perguntam de alguma coisa, eu falo, não, gente, assiste que é melhor, não vou falar. Eu não falo. Só que, porra, eu acho também, pô, muito, muito sem noção você querer que todo mundo pare de falar por causa não, de não você. Não é parar de falar. Existem maneiras de falar abertamente, existem maneiras de falar uma conversa privada. Eu não vejo por que ignorar a conversa privada, é isso que eu não entendo. Uma conversa privada, principalmente se eu quiser que outras pessoas que também assistem essa série participem dessa conversa. Eu quero gerar discussão. Cara, mas desculpa, eu não acho que o Twitter ou o Facebook seja um local pra isso, cara. Aí entra lá no fórum no grupo do Walking Dead, no fórum do Walking Dead, no fórum do Game of Thrones, e aí você fala com outras pessoas. Eu quero participar de mais uma coisa social só por causa. Sim, cara, mas é que eu tô dizendo, vocês estão agindo de acordo com a conveniência de vocês. Vocês estão ignorando a conveniência dos outros, entendeu? É fácil, aí é fácil. Ah, eu acho que as regras têm que ser de acordo com o que eu vivo. Eu quero, eu tô agindo de acordo com o que eu quero, mas eu também não sou uma sem noção que vai soltar um spoiler 2 horas depois que o negócio acaba. Sim, mas 3 dias é praticamente 2 horas depois. Não é, cara. Acho que não, não tem nem um fim de semana no meio pra pessoa ir lá no sábado ver o episódio que passou domingo, entendeu? Não, na boa, sinceramente, eu não acho que 3 dias pra uma série é muito pouco tempo. Cadê o Luiz? Eu quero saber a opinião do Luiz sobre isso. Olha, pra mim, sinceramente, 2 dias, 3 dias depois, pra cinema, pra série, já é um tempo que eu acho plenamente aceitável. Eu acho que sim, cara, lógico, tá vai ter um cara que não vai querer ver, não vai querer, quer esperar tudo, quer esperar semana que vem, mas é como a gente falou, olha, às vezes você quer comentar, tudo bem, você, como falando, tenta evitar, se segura o máximo que você pode nas horas seguintes, mas eu acho que depois de 2-3 dias, principalmente hoje em dia que todo mundo tá realmente antenado, todo mundo busca já saber das informações, pô. Cara, se eu buscar saber as informações, é uma coisa, é isso que eu tô dizendo. No meu Twitter, eu não estou buscando saber de nenhuma informação. Mas, Victor, você não vai conseguir evitar. Você não vai conseguir controlar todo o universo. Não é evitar, eu acho que as pessoas têm que ter bom senso. Eu tenho bom senso, entendeu? Assim, ó, tem que entender que assim, o fã nível hard mesmo do negócio, ele vai tentar ao máximo ver o episódio, ler o livro o mais cedo possível. Isso é um fato. É claro que existe algumas pessoas que preferem, como o Vitor, fazer maratona, ver os 10 episódios de uma vez. Ok, vai ver os 10 episódios. Então tá, você sabe que a partir do momento que você escolheu fazer uma maratona, que você tem que esperar uma temporada inteira acabar pra você poder ver tudo de uma vez só, você está sujeito a receber spoilers, porque você decidiu esperar até o final da temporada pra poder ver tudo de uma vez só. Então, assim, você vai ter que agora se policiar pra tomar cuidado e não levar spoiler na cara. Como é que eu vou tomar cuidado e não levar spoiler na cara, Walter? Como é que eu vou dizer pros meus olhos, ó, só não ler o que é relativo a spoiler? Não tem como, não, olha, cara. Só, não, filtros, olha só. Existem filtros, existem maneiras... Começa a ler. Cara, filtro, como é que eu filtro todas as palavras relacionadas a Game of Thrones, por exemplo? Não tem como, cara. Game of Thrones. Não, as pessoas não começam o assunto assim, Game of Thrones, 2 pontos. Não, não é assim, olha só, cara. Vou te falar o último episódio do que aconteceu. A né, a prima do Faca. Então ela colocou lá, ela retuitou um texto que falaram sobre a polêmica do terceiro episódio. Aí eu entrei, eu não sabia que era um texto sobre a polêmica, eu só vi que era alguma coisa referente a Game of Thrones, entrei. Aí a primeira frase tava assim, no último episódio de Game of Thrones, eu saí. Eu simplesmente saí. Mas no Twitter não funciona assim. No Twitter as pessoas não entram com uma introdução do assunto. Então tu pode fazer o seguinte também, você pode criar listas no Twitter, onde você vai pegar, ah, essas pessoas não falam sobre séries, então eu vou botar, fazer uma lista só dessas pessoas, onde eu vou ler, e quando eu quiser sobre séries, eu vou pegar, ver no geral, onde vai ter o pessoal falando sobre séries. Pronto, tá, okay. Tem listas. Ok. Isso não adianta nada quando seus amigos começam a conversar entre eles sobre o que aconteceu. Vitor. Por isso, assim, bloqueie seus amigos. É, exato. A melhor solução é ser antissocial, tô chegando a essa conclusão. Fique por Neperolone. É, a melhor solução. Três concordam que dois, três dias já é o suficiente. É, porque o Laurentino arregou, não quis gravar esse podcast, tenho certeza que ele estaria aqui pra... Eu tenho certeza que se o Laurentino estivesse aqui, ele ia falar a mesma coisa, porque o Laurentino, ele também é aficionado com série e tal, ele sempre vê logo. Não, cara, mas o Laurentino já leu todos os livros que saíram de Game of Thrones, e ele não fica por aí conversando com outras pessoas que leram os livros sobre o que vai acontecer, entendeu? Ele sabe se policiar. Enfim. É, não somos nós que vamos dar o veredito, vocês já viram que o assunto é polêmico, né? É, inclusive, eu estou deixando o Quarteto Fantástico depois desse podcast. É pra não perder o hábito, é que eu sou ainda com um podcast de clichê na cabeça. E eu acho que agora é um bom momento pra nós perguntarmos a opinião dos ouvintes, né? O que os ouvintes acham sobre spoilers? Vou pedir só, tomem cuidado, não conte uma história de spoiler nos comentários, porque as pessoas não querem ler a sua história de spoiler. Conte. Mas por mais de 6 meses, né? Não, não é 6 meses a regra. Mais 3 dias. Conte a sua opinião. E aí, é 6 meses? É 3 dias? É 24 horas? É 6 anos? Conte aí a sua opinião. O que você acha sobre spoilers? É, pode, não pode? Tem que avisar sempre? Se você tiver uma história sobre spoiler de mais de 10 anos, pode contar também? Mas mais de 10 anos. É, o pessoal vai começar a contar spoiler do filme da Xuxa, dos Trapalhões. É, não, exceto o livro. O livro, não, mesmo se for mais de 10 anos, livro é sacanagem contar spoiler. Porque a pessoa vai ler livro em algum momento da vida dela, né? Mas é isso, gente. Deixa a sua opinião aí. Manda opinião por e-mail, manda por comentários, pelo Twitter, pelo Facebook. Né? Vamos ver se uma polêmicazinha vende pra variar um pouco. Então é isso. Deixa aí sua opinião. Esse foi mais um podcast com patrocínio da Netflix. Não, ainda não? Ainda não. Vai demorar ainda. Tá, Netflix, ó. Netflix. Tá com a faca e o queijo na mão. Toma aí. Netflix e Comixology, ó, tamo junto. Mas tem que vir um dinheirinho aí pra nós, né? Manter o site no ar, manter as camisetinhas vendendo, vamos lá. Camisetinha, compra nossas camisetas da Fiction Corporation. É. Deixa a sua opinião, é isso. Até o próximo Quadrincast. Desculpa qualquer coisa. Fui.